Alfa do Hotel, confirma o TEP de box no portão 01. Muito obrigado aí, seu Modinho. Bom dia, Azul. Novembro, é bom finalizar, porque bom dia. Bom dia.